tá sofrendo por besteira. É de você que eu tô falando mesmo. Não desvie o olhar de mim. Não faz assim. Não seja tão injusta com o nosso amor, por favor. Eu sei que você tá sentindo medo. Não se entrega porque tem receio. Às vezes chora escondida por aí. Por que não vem me procurar? Eu tô aqui. Eu tô apaixonado e você nem aí. Pra mim aqui do lado, que bobeira. A gente tá sofrendo por besteira. Eu tô bem, mas bem apaixonado. E você nem aí. Pra mim aqui do lado, que bobeira. A gente tá sofrendo por besteira. Bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Mundo Sertanejo, é isso aí. Música no seu rádio, muitos alunos para todos os nossos ouvintes que prestigiam o nosso programa com uma grande audiência. Meu amigo Nélio Aparecido, em Vargem Grande do Rio Pardo. Aldinei Pereira, VGFM, exibindo o Mundo Sertanejo. Aí Denis Santiago, em Pedreiras, Maranhão. Um abraço carinhoso, viu? A Marli Moraes, em Boa Vista, Roraima. O Regivan Santos, o Douglas Araújo, nosso futuro vereador. O Pereirinha Silva, todos da equipe da Cidade FM, em Castelos dos Sonhos, no Pará. Um abraço a todos, viu? A Ana Paula Souza, em Roda Velha, Bahia, diz que gosta muito da minha música, tô na promoção, né? Muito legal, muito obrigado pelo carinho de sempre. Ô, compadre Lázaro Cabra Danado, Rádio São Tomé FM, em São Tomé das Letras, Minas Gerais. Recebam todos nosso abraço carinhoso, viu? O Adilson do Vale, em Caçapava, São Paulo, Rádio Cultura Sertaneja, exibindo Mundo Sertanejo com muito sucesso. Leandro Simões, em Caieiras, né? Rádio Nova Paulista, exibindo nosso programa. Um abraço a todos, viu? Nova Paulista Web, grande Leandro Simões, sempre interagindo comigo. Meu amigo Val Siqueira, em São José dos Campos, né? Exibindo nosso programa, Rádio do Vale FM. Um abraço a todos, viu? O Estadão de São Paulo, o Brasil inteiro também ouve Mundo Sertanejo. Quem vai cantar bonito agora? Patrick Jones, Traíra. É uma sofrência muito bacana, né? Patrick Jones canta a música Traíra. Entreguei demais, mudei a minha vida. Saí da vida de solteiro, sem fazer despedida. Você só me enganou, me iludiu, brincou. A cidade inteira já sabia que você era uma traíra. Isso foi covardia, não precisava isso. Se desvalorizou, ficando assim sem compromisso. Fingia que me amava e eu bobo acreditei. Juro não vou amar ninguém assim mais uma vez. Patrick Jones, o top da sofrência. Me entreguei demais, mudei a minha vida. Saí da vida de solteiro, sem fazer despedida. Você só me enganou, me iludiu.

te esperam com o mesmo calor. Não sei o motivo porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Cantei para vocês esse modão apaixonado, me deu uma chance, Diego Valadares, muito obrigado, viu? Um abraço, meu amigo, o Milton, todos da equipe da Rádio Estúdio FM em Vitorino Freire, no Estadão do Maranhão, exibindo nosso programa. Muito obrigado, viu? A todos vocês, pelo carinho, pela grande parceria. André Freire, em Escada, Pernambuco, um abraço a todos vocês, tá bom? Vamos em frente. Carmo Pires canta A Gente Chora. Quando um amor vai embora, a gente chora. A gente chora, a gente chora, a gente chora. A gente chora, a gente chora, a gente chora. A gente chora quando um amor vai embora. Quando um amor vai embora, a gente chora. A gente chora, a gente chora, a gente chora. A gente chora, a gente chora, a gente chora. A gente chora quando um amor vai embora. Eu sei que vou encontrar um novo amor. Eu sei que vou, eu sei que vou, eu sei que vou. Eu sei que vou encontrar um novo amor. Eu sei que vou, eu sei que vou, eu sei que vou. Eu sei que vou encontrar um novo amor. Eu sei que vou, eu sei que vou, eu sei que vou. Eu sei que vou encontrar um novo amor. A gente chora quando um amor vai embora. Quando um amor vai embora, a gente chora. A gente chora, a gente chora, a gente chora. A gente chora, a gente chora, a gente chora. A gente chora quando um amor vai embora. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar, música no seu rádio, o Brasil inteiro ouve, o Brasil inteiro canta com a gente. Todos os sucessos que passam por aqui, né? Muito obrigado pelo carinho de cada um radialista, a todos vocês que compõem as equipes das nossas rádios parceiras, né? Rádio Antena 1 FM em Carrasco Bonito, DJ Pereira. Meu abraço carinhoso, muito obrigado, viu? Em Carrasco Bonito, no Paraná, o DJ Pereira, todos vocês, viu? O Moisés Peixoto, em Santo Anastácio, São Paulo, Rádio Integração FM, exibindo nosso programa, muito obrigado, viu? O Ismar, o Luan, o Tiago, o Padre Zé Antônio de Lima, a todos vocês, recebam meu abraço carinhoso. O Daniel Silva, Rádio Tropicalente FM, também em São Paulo, exibindo nosso programa. Rádio Paulista FM, aí no Ipiranga, o Marco Brasil. Brasil, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Rádio Transpaulista, Web

Um abraço carinhoso aí, os meus amigos Ademir e Dorilda, na Fazenda Vai Com Deus, município de Goiatis do Tocantins. Um beijo para a filha deles, né? A Jéssica, que mora em Colinas do Tocantins. A todos vocês, meu abraço carinhoso, muito obrigado. O Josimar de Freitas, a todos vocês, amigos ouvintes da Rádio Cultural FM, em Bom Jesus, Goiás, Iguapó, toda a região, ouvindo Mundo Sertanejo. Vamos em frente. Trio Parada Dura canta Me Mata de Uma Vez. Me mata de uma vez, eu prefiro assim. Mas não me mate aos poucos, judiando de mim. Me mata de uma vez, eu até lhe agradeço. Porém, não me torture, por favor, eu não mereço. Me mata de uma vez, rasgue o meu peito. Me arranque o coração, faça o que achar direito. Eu morrerei feliz. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, muito bem. Me mata de uma vez, não me deixa assim. Grande sucesso do Parada Dura, né? Recordando aqui no Mundo Sertanejo, né? Saudoso Barreirito, grande Barreirito, né? Que Deus o tenha, deixou aí a sua grande história no trio Parada Dura, que o Brasil inteiro conheceu e canta até hoje as músicas, né? Muito legal. Diego Galdino, em Presidente Prudente, São Paulo, ouvindo o Mundo Sertanejo. A Rosine Gomes, em Conde, na Paraíba, também ouvindo o Mundo Sertanejo. O Carlos Fonseca de Oliveira, em Salvador, Bahia. O Nilton Vieira, Nova Cidade FM. O meu amigo Caio César, grande comunicador. A todos vocês, muito obrigado, viu? Salvador, Bahia também é uma capital que consome muito a música sertaneja. O povão gosta do sertanejo também em Salvador, em todo o interior do estadão da Bahia, né? Vamos em frente, quem vai cantar bonito agora? Montenegro e Boiadeiro cantam O Sistema é de Outro Jeito. Um abraço, Antônio Januário, todos vocês amigos de Humaitá, no Estadão do Amazonas. Já tô cansado dessas modinhas que não cola, de gente que não canta nada e só rebola. Já tô cansado dessas modinhas que não cola, eu quero ver essa moçada tocar viola. Thank you.